consigo aceitar que não podemos ficar juntos. Será que é coisa do destino? Não sei. Brenda, quero dizer que amo você. Tenho certeza que não foi ilusão. Eu estava com você em minhas mãos. E é dessa mesma forma que eu vou te amar. Não importa quanto tempo vai passar pra me dizer tudo, que te amar é muito. Amor de verdade não acaba assim. É por isso que te espero aqui. Vê se não demora demais. Você não sabe do que sou capaz. Estou com saudade de você. Não vejo a hora de te ter. Banda SK3, o batidão do Pará. Consigo aceitar que não podemos ficar juntos. Será que é coisa do destino? Não sei. Brenda, quero dizer que amo você. Tenho certeza que não foi ilusão. Eu estava com você em minhas mãos. E é dessa mesma forma que eu vou te amar. Não importa quanto tempo vai passar pra me dizer tudo, que te amar é muito. Amor de verdade não acaba assim. É por isso que te espero aqui. Vê se não demora demais. Você não sabe do que sou capaz. Estou com saudade de você. Não vejo a hora de te ter.